Então 3367, autorizado descer para 4000 pés, ajuste no 09. 4000, 3367. Quanto Salvador, azul 2762. Azul 2762, contato radar na decolagem, via saída Coral 1 Bravo, submantém nível de voo 960. Claro, mantém 60, Coral 1 Bravo. Helicóptero 500 pés, terra do vento, na pista do Jato. Não estou no visual, senhor. Estou na vertical do Ceasa. Então, Ceasa Charlie, prossegue a final 17, guarde a autorização. 7, prosseguirá para a final da 17, até o Ceasa Charlie. D262, autorizado a decolar, pista no 0, vento 130 graus, 08 nós, formação Romeu 66, 510, a sua esquerda, perna do vento, pista no 0. Teste de decolagem da 10, ficará atento ao helicóptero 2262, está certo. Foi, o próprio até a perna de encaixão do pé, foi para mais norte, 2 milhas afastadas, igual a aeronave decolando. Oi, boa tarde, é o gol 2009, pronto. Gol 2009, pode ter o ponto de espera. Vamos. Salve, Serra, autorizado. Vou seguir direto para o pátio 3. Eu vi sobre o voo de aeronaves, vento 140 graus, 089, quarto solo controlado. Autorizado direto para o 3, vai para o solo controlado, evitando sobre o voo de aeronaves, o CACA. Como 884, chama o centro de registro na frequência 125, decimal 45, perna 126, decimal 85. 125 acima, 2685, voo 984, ligação, boa tarde. Estará no setor, setor no 360 para a direita, senhor. Sim. Hotel Serra Charlie, continua a aproximação, aguarde para virar a base. Certo. Toma controle, passareiro. Sim. Toma controle, passareiro. Passareiro 262, decolar 229, chame controle, 120, 208. 208, bizarro, mantido. Existe mais zero na nave. 3 mil, velho, até levar o combate, não. Valeu, isso mudou a boa, parceiro 2262, decolado agora, hein? Parceiro 2262, contatada na decolagem, subazia sair da Arboruno para o nível 180. Arboruno ao 180, então espero desconsiderar a restrição inferior da carta de 3 mil. Romeu, meu gosto, atingindo 060. Romeu, meu gosto, espera 4 mil pés, com a gente na 09. 4.000 no 09, por favor. Salve 2262, meia 2, autoridade subir via, sair da Arboruno. Ah, fala que não cumpre o... Passar o nível 100 a 15 mil de Salvador, ok? 7.3 no país. Vamos manter 3 mil, 2262. Até o nível 050. 050, aspirante quadrilha. Uma 2262. Estou em Salvador, boa tarde, gol 1120, estabilizado LS, passando Índia Serra. 1120, ajuste no 09, continua a aproximação, aguarde autorização de pouso. Aguardando com 19, gol 1120. Boa tarde, Pablo. Está estabilizando agora. Papai Romeu, Romeu, gosto, reduz o 7 para 1970 mais. 1970, mais o Romeu Gol. Passarelo 2262, vou ir tirar a telefa. Tirar a telefa 2262. Tá, Romeu, Oscar, uniforme Delta, 204 metal, isso é o último 019. 019, 4000, Oscar, uniforme Delta. 367, tá, beleza. 4367, completo de redução, chave torre na frequência 118, decimal 95. 1895. Tá, Romeu, Romeu, Romeu, Golf, desespera 2 metais, autorizado tomar procedimento eletroxido da pista mais 0, reporte estabilizado. Romeu, Romeu, Golf, espera 2000, reporte estabilizado. 367. Tá, 3367, ajuste no 019, continua a aproximação, número 2. Continua. Salvador, muito boa tarde, é Portugal 023, informação para Pá, crossing o Pá com o 200 de setting, position Adolfo. Reporte 2023, confidente, descendo zero, bom for arrival, check level, correction, 2,000 feet, can 8109. 5,000 feet, can 8109, Portugal 023, bom for arrival. 24,000 feet. I understand, 4,000 feet, for arrival, obrigado. Até a parte 3, aguarde para a Mr. Clay. Aguarde, nosso escuto, certo? 1120, no solo aos 33, direita, São Salvador, 121, décima 9. Direita, 1219, 1120. Romeu, Golf estabilizado na Moiela. Tá, Romeu, Romeu, Romeu, Golf, completa aproximação, chame torre na frequência 1,98, decimal 95. 295, Romeu, Golf. Certo. Oi, Salvador, boa tarde, é o Romeu, Romeu, Golf, direito. Tá, Romeu, Romeu, Romeu, Golf, boa tarde, ajuste no 019, continue a aproximação, aguarde autorização de pouso. Romeu, Romeu, Golf, externo aqui. Cai uma base pela direita para 17, ó. Romeu, Romeu, Golf, ciente, retorte para a mudança de regras. Romeu, Golf. Roberto, reporte estabilizado. Descendo até 2000, reportará estabilizado, acho que é o meu familiar. Zero, zero, nove, autorizado, alinhar e manter pistola zero. Alinhar e manter na pistola zero, vou 2009. Ô, Romeu, Romeu, Golf, modifica da presença, se você já faz para a direita para 1-0. Romeu, Romeu, Golf, plano modificado aos 3-5, curva à esquerda, base pela direita, reporte final, pistola 7. Romeu, Golf, reporte lá final da 1-7. 13367, no solo aos 3-6, direita, São Salvador, 1-2-1, 10-9. 10-9. Oi, Salvador, parceiro 2262, se você vai coordenar por gentileza por hoje, Vitória da Conquista? Pode coordenação. Claro. 2, Marburgo 1256. 1256, autorizado a alinhar e manter a pista no zero. Ali, manter o 1-0, boa noite. Presidente 2262, autorizado direto conquista. Obrigado, direto conquista, presidente 2262, parceiro. Ascana uniforme delta, estabilizado. Ascana uniforme delta, complete. Aproximação, chame TN na frequência 1.18.95. 1895, completa. Ascana uniforme delta, obrigado, uma boa. Trolli, boa tarde, 2009 da Golia, colou. 2009, contato radar na decolagem, supervia seleção do ano para nível 240. Voo número 240, voo 2009. São Bruno, certo. Uniforme Delta, ciente, reporte para a mudança de regras. Reportará, Delta. Bravo Serra Serra, pronto para decolagem? Afirmativo, tem controle de decolagem do Jato. Bravo Serra Serra, autorizado a decolar. O pátio 3, vento 150 graus, 089, Pula Norte, via Periférico. Águia no solo. Autorizado já este ano de imediato com Pula Norte, Bravo Serra Serra. Bravo Serra Serra, evite a final do 1-7, como tráfego para pouso na pista 1-7. Mantenha inicialmente o Travês Norte. Afirmativo, senhor. Vai evitar. Tá só aqui à direita para passar longe da base e já está com a mão à direita. Romeu, Romeu Golf, eu falo para os 39, 45, ao estacionar a frequência livre. Senhor, Romeu Golf. Voo 256, autorizado a decolar, pista no zero, vento 150 graus, 079. Autorizado a decolar, Jonas 0, Gol 98. Ascana uniforme delta, prepare. Uniforme delta, plano modificado aos 39, curva à esquerda, base pela direita, pista 17, reporte na final, informo. Helicóptero mantendo 500 pés, através norte da torre, não vai ter perigo seu pouso. Tá sim, deixa eu passar na final 17, Ascana uniforme delta. Tá pronto, Janeiro 6227. Janeiro 6227, autorizado a alinhar e manter pista no zero. Mantenha no 06227. Bravo Serra, considere quando tu falou os 39, guarde preferência. Tá sim, escutou, Serra Serra. Decolado aos 4-0, chame o controle 120, décima 8. 308, voo 9256. 56, decolou 9096. Voo 9256, contato radar na decolagem, subavio sair da PUCA para nível 370. PUCA, 370, voo 9256. 8, lógico. Autorizado, pouso, Oscar, uniforme dentro. Prossiga. Círculo da PAP 3, Pula Norte, segue para a Serra Índia do Índia, na sua escuta. Vamos até assim, enquanto sai de gás, que é o suporte do Zé com local de pouso. Vai, oficializou, Bravo Serra Serra. Controle Salvador, boa tarde, Azul 2791. Azul 2791, assistindo a identificação, autorizado de chegada a AMAN, ou a em Salvador 9099, repassa em breve descida. Reportará no ideal da descida, Azul 2791. Vida já, Azul 2791. Azul 2791, autorizado descida até nível de voo 050. Autorizado descida até 050, Azul 2791. Acho que o Fame Delta no solo 41, confirma para 5. Aero está. Gente, liga lá para a pasta, acionar para o PCD. Fame 10, call established and request for training purposes, GMSS approach, Fame 10, GPS approach please. Portugal 023, fly to Sierra Vito 367, after Sierra Vito 366, and descend to 2,500 feet. Roger, proceed to Sierra Victor 367, then 366, and descend to 2,500 feet there, Portugal 023. Romeo Bravo Serra, na tráfego de conhecimento do controle, reportar a frequência livre. Eu gostaria de levar até um bom domingo, Serra. Salvador, boa tarde, na 3567, quantidade 10. 3567, quantidade da linha, manter a pista no 0. 3 da linha, manter 10, tá 3567. Funcionando 6327, 6227, corrijo. Recolado aos 42, chama agora o controle, 120, décima 8. 108, bom domingo, senhor. Também, por favor. 6227. Dia 7 salvo, olha para o nível 360. 360, autorizado, 6227. Controle gol 2009, solicitou nível final 200. Gol 2009, aguarde. Solicite ao Centro Recife na frequência 125, décima 1, alternando 123, décima 8. Recife 251 e 1238, 1209, vamos lá. Alô, Tanguinha. Quem? Zazá. Onde, abração? 567. Salvador, muito boa tarde, é o 2789 da Azul, ciente da Papá. 2789, acione identificação, autorizado chegar da Blanf, o agente em Salvador é na 019, repartindo da agressiva. Ciente, agente, chegada Blanf, o ajuste 1019, Azul 2789. Com 3567, decolado aos 45, chame controle Salvador, 120, décima 8. 120, décima 8, até a volta da 3597. Chave 2262, chame Centro Recife na frequência 126, décima 0, terna 128, décima 8. 260288, boa. Azul 2762, está agora 55 milhas, sudoeste do VR de Salvador, serviço radar encerrado, chama o controle em 10 na frequência 120, décima 1. Chama Ilhéus 1201, Salvador, muito boa tarde, Otan 3597. É 3567, contato radar na decolagem, supervia Cesar Bruno para o nível 360. Afirmativo, 360, desceu da Bruno para 3567. Portugal 023, clear GMS approach, report established. Clear GMS approach, call established, call 00, obrigado. Uma 256, chame Centro Recife na frequência 125, décima 45, terna 126, décima 85. 2545, 2685, gol 256. 167, autorizado da Telefa. Autorizado, alerta pela pista 10, repasse estabilizado. Autorizado até 2.000 pés, ajuste 1019, autorizado e LS XC da pista 10, repasse estabilizado. Degrees 07 knots. Pipeline runway 10, call 023. Chanel 6327, visual com tráfego lateral? Positivo. Após o pouso do Airbus da Portugal, está autorizado a alinhar e manter na pista 0. Após ele manter, 6327. Uno 238-6227. Controle Salvador, o Azul 2789, ideal descida. Azul 2789, desce para 4.10, posição na 019. 4.000, 10, 19, 2789 da Azul. Cara da Amazara, passarela 2231. 02231, Lucente, motor para espera. Mantera. É Portugal 023, on ground at 51, indicated by the right, contact ground 121, that's small liner. Located by the right, 121, that's small liner, Portugal 023. É 327, autorizado da Colap, pista no 0, vento 140 graus, 089. Iniciado 6327. Ativo Recife 260, serão 288, da 3567. 2231, autorizado a alinhar e manter pistão zero. Alinhar e manter no zero, 2231. Colônia 367, decolada 53, chame controle Salvador, agora 120, décima 8. 120, obrigado. 6327, boa tarde. Colônia 367, contato radar na decolagem, subazia sai da Cora 1 Bravo para o nível 180. Subazia 180, pode voar Coral? Pode ir, não faz autorizado direto Coral. Perdeu Coral. Paredo 2231, autorizado a decolar, pistão no zero, vento 140 graus, 079. Veio decolagem 2231. 7 da 10, azul 2791. Azul 2791, completa a aproximação, chame torre na frequência 118, decimal 95. 118, boa tarde. Oi Salvador, boa tarde, azul 2791, estabilizado no ILS X-ray da ADEX. Azul 2791, avistado, pouso autorizado, pista no zero, vento 150 graus, 079. Autorizado, pouso 2791. Colado 56, chame controle 120, décima 8. 108, 10, 3, 1. Passaria do 10, 3, 1. Passaria do 10, 2, 3, 1, contato radar na decolagem, subazia sair da MOMO para nível 180. MOMO para 180, 10, 10, 3, 1. Para o 10, 3, 1, confirma, tem condições de cumprir o restrição superior da taxa? No tráfego dos 023 milhas, rumo sudoeste, Papa Tango 72, passando nível de voo 100, descida para 4000 pés. Cliente 2231. Azul 2789, tráfego 10 horas, 22 milhas, rumo noroeste, Papa Tango 72, passando 3000 pés e subida para nível de voo 180. Cliente, o azul 2789, não visual para o tráfego. 2789, cancelada as restrições de altitude na posição pelo desce para 2000 pés, ou ajuste na 019. Descendo para 2000, cancelada a restrição em pelo 1019, o azul 2789. Parada 2231, nos interessa para prosseguir na subida, curva à direita na proa 355. O limite 10 milhas da proa. Direita 355, 10 milhas? Sim. Pro 2791 no solo aos 59, pela direita, chama o solo Salvador, 121, décimo ao lado. Livrando na direita, solo 219, boa tarde. Boa tarde. Pedro 2231 está agora a 8 milhas na Meroeste de Salvador, resumo a navegação direto Barreiras. Direto Barreiras, 2231. Pedro 2179, autorizado ILS, repórter estabilizado. Sim, autorizado ILS, repórter estabilizado. Azul 2789. Autorizado o COC. Estacionamento 327, controle. Autorizado o voo e o COC. E o FOV, o 6327, pode coordenar a proa de Deus, vai tentar fazer o primeiro visual. A gente mantém a proa de coral. Mantendo. Por gentileza, para descer. Aguarde. Para Canalé 327, autorizado manter a proa de IEL, autorizado subir da nível de voo 140. Tendo proa de IEL, eu não posso ver, é 327, obrigado. Na 327, está agora 50 milhas sudeste do VR de Salvador. Serviço radar encerrado, chama o controle de leste na frequência 120 decimal 1. 201, obrigado. Controle, o azul 2789 estabilizou no ILS da 10. Azul 2789, complete aproximação, chama o seu na frequência 118 decimal 95. Torre 10895, excelente domingo, azul 2789. Amém. Torre Salvador, muito boa tarde. 2789, estabilizado e ILS. Azul 2789, boa tarde. Tráfego avistado, pouso autorizado na pista 10, vento 150 graus, 0 retrói. Livre pouso, azul 2789. Salvador, 04772, ponto de espera da 10, pronto. 04772, mantém o ponto de espera. Mantém o ponto de espera, 04772. 019, via, Romé de Junho, 050. São 4772, autorizado a Aliane manter o pistão 0. Aliane mantendo 0, são 4772. Azul 2789, eu solo pela 08, livre à direita e chama o solo Salvador, 121-9. Celebrando na direita, solo 121-9, frente domingo, azul 279. Igualmente. Autorizado a decolar, pista no zero, vento 150 graus, 079. 2 Salvador, vou chegar na 3.0. Chegar na 355, atenta a pista da decolagem do R2 da TAM. Mais ou menos, está autorizado a manter pista no zero. Aqui manter pista no zero, chegar na 3.5. Decolado ao Zoom no zero, chame controle agora, 120-8. 08, boa tarde. Boa. Controle, boa tarde, 4772. Então, 4772, contato radar na decolagem, subavia saída PUCA para o nível 330. 330, via PUCA, 4772. A série 2231, chame Centro Recife na frequência 125.45, alterna 126.85. 2545, 126.85. Xaner 6355, autorizado a decolar, pista no zero, vento 150 graus, 089. 150 graus, pista no zero, Xaner 6355. Oi, Salvador, boa tarde, 097, pronto. 1097, autorizado, aliás, manter pista no zero. Pista no zero, 097. M355, decolado 12, chame o controle de Salvador, 120-8. Controle Salvador 108, aqui é 6355, boa tarde. Tudo bom. Controle Salvador, boa tarde, aqui é 6355, passando a mil pés. Aqui é 6355, contato radar na decolagem, sub a via saída São João, para o nível 360. Sub a via nível 360, para pós, para o pode valer, né? Chamada 355, autorizada para o Luiz Meu Valeira. Luiz Meu Valeira, 6355. Luiz 998, 12 para 2000, autorizado para o procedimento elétrico que foi da pista no zero, reflexibilizado. 2000 pés, reposta reflexibilizado, não é que tem um jogo, que é da sorte. Autorizado a decolar, pista no zero, vento 170 graus, 079. Iniciando agora 097. Uno 097, decolado aos 1-4, chame controle, Salvador, 120, décima 8. Controle 208, boa tarde, bom trabalho. Somente. Boa tarde, Goro 097, cruza 1200. Uno 097, contato radar na decolagem, suba via saída Rasuruno para nível 360. Subindo via para 360, Goro 097. Delta, acionamento aqui, terra, reporte pronto para ataque. Chame sempre Recife, a frequência 125, decimal 45, a terra 126, decimal 85. 255, a terra 2005. 347-72, Supervisor da Telefa. Vou ver o Telefa, 1097, muito obrigado. Oi, batalha azul 4423, pode esperar dar 10, pronto. Azul 4423, autorizado ALN, decolar, pistola 0, vento 160 graus, 08 lá. Autorizado ALN, decolar, 4423. Mantenha nível de voo 240, pelo estado do centro Recife. Mantenha nível 240, 097. estabilizado em LF, Campa Vista, 6998. Azul 6998, complete aproximação, chame torre na frequência 198, decimal 95. 1895. Muito obrigado, uma boa tarde. Boa tarde. Torre Salvador, boa tarde, 6998, final de 6 milhas, Campa Vista. Azul 6998, ajuste 1019. Continue a aproximação, aguarde autorização de pouso. Prosseguindo a aproximação, 1019, azul 6918. Decolada aos 20, chame controle Salvador, 120, décima 8. Salvador 1208, azul 4423, muito obrigado. Azul 6918, avistado, pouso autorizado, pista no zero, vento 160 graus, 079. Livre pouso na pista 10, azul 6918. Controle Salvador, azul 4423, boa tarde, levando a 1.500 pés na subida. Azul 4423, contato radar na decolagem, subazul sai da Arboruno para o nível 320. Arboruno 320, subindo azul 4423. Na 097, chame sempre a Recife, na frequência 126, decimal 0, alterna 127, decimal 8. Com 097, Recife, 1260, alterna 278, boa tarde, bom trabalho. Alterna 128, decimal 8. 288, boa tarde, bom trabalho. Valente. Oscar, uniforme Delta. Uniforme Delta, autorizado o ingresso, reporte e ADN pronto, cabeceira no 7. Reportar a linha de pronto, Oscar, uniforme Delta. Pode esperar, está atrasado. Então, 3155, autorizado a linha de manter, pista 1 no 0. Adeus, Matheus, está atrasado. Azul 6918, no solo aos 22, chame controle Salvador, 120, décima 8. Agora Salvador 1208, perdão. Solo 121, décima 9, 6918. Obrigado, Azul, 6918. Rota 3. 3155, manter a posição. Será? Uniforme Delta, manter a posição. Zona 55 atualizada a colapso, está 1-0, vento 1-60 graus, 0-62 anões. Tipo de colagem, pista completa, 3-1. Torre Salvador, boa tarde, azul 9-0-7-0, pronto, no ponto, espera da 1-0. Alô, November Squid, confirme procedente. Mantém 1-0, azul 9-0-7-0. Pessoas a bordo, tipo de equipamento e distância de Salvador. Acho que o uniforme Delta na escuta. O uniforme Delta, como que vai manter a posição devido a tráfego saindo no mesmo batido de saída com um nível inferior? Vai manter a posição aguardando autorização do controle. Zona 55, decolado aos 26. Chame controle Salvador. 1-8-0-8. 208, obrigado. 3-1-5-5. Zona 55, contato radar na decolagem. Após 2 mil pés, autorizado Leda, subida para o nível de voo 320. 320, após 2 mil, voa Leda, só 3, 1, 5, 5.